que não foi de noite. Mas eu sei que não passa de fase. Tô indo dormir que já tá tarde. Cansei de chegar essa miragem. Ela pede que não foi de noite. Mas eu sei que não passa de fase. Tô indo dormir que já tá tarde. Cansei de chegar essa miragem. Todo dia igual, quase sempre me ignora. Mas quando tá sozinha, cola igual catapora. Só vai embora, cansei dessa história. Me jogou na fossa e ainda me devora. Mas um dia isso vai mudar. Quero ver quando eu começo a ignorar você. Ignorar você. E não adianta chorar e nem me pedir. Semana que eu durmo sem você. E eu tô bem. E eu tô bem. E eu tô bem. E eu tô bem. Ela pede que não vai de noite. Mas eu sei que não basta de fase. Tô indo dormir que já tá tarde. Cansei de chegar essa miragem. Ela pede que não vai de noite. Eu sei que não basta de fase. Doendo dormir que já tá tarde. Cansei de chegar essa miragem.